já estou dentro do avião. E as portas já estão em manual. Logo ele vai andar pela pista. E a torre vai autorizar a decolagem. Dentro do avião, eu penso na vida. Por minha opção, porque essa viagem tem um destino e alguma razão. A decolagem. Ele está correndo e logo vai subir. Eu já estou vendo o final da pista. Então ele sobe aos poucos. Dentro do avião, eu penso na vida. Acelera meu coração. Dentro do avião, eu já tô lá em cima, voando alto. Só vejo as nuvens, a viagem parece longa. Então vou comer e ver um filme pra relaxar. Dentro do avião, eu penso na vida. Por minha opção, por essa viagem tem um destino e alguma razão. Está perto do destino. Logo isso vai terminar. Então vou parar de escrever e me preparar para o pouso. Dentro do avião, eu penso na vida. Acelera meu coração. Dentro do avião, força chape, força chape, força chape, força chape. Dentro do avião, dentro do avião, eu penso na vida. Meu coração, dentro do avião, dentro do avião, força chape, dentro do avião, dentro do avião, dentro do avião, dentro do avião. Dentro do avião, eu penso na vida com muita emoção. Dentro do avião, dentro do avião, eu penso na vida com muita emoção.